homens trocam as famílias, as filhas, filhas de suas filhas, e tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber.